com alguém. O que você tem, ame sem limite, pratique o bem. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o primeiro, maior mandamento. Se dar é melhor do que receber. O amor verdadeiro transforma você. Menos desigualdade, mais amor, carinho, afeto pelo próximo. Erguer a mão e poder ajudar. Levantar o caído e depois abraçar. Cuidar dos órfãos e dos oprimidos. Minha missão é levar até Cristo. Faço minha parte, dou graças a Deus. Mais uma pessoa que se converteu. É como o sorriso de uma criança. Em Cristo Jesus, uma nova aliança. Sonhos que vão se realizar. A vitória é certa e você verá. O amor fraterno sem hipocrisia. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O consumador e o autor da fé. Em Cristo Jesus permaneço de pé. O amor tudo crê, suporta e espera. Nunca se acaba e se manifesta. Não devemos nada a ninguém a não ser o amor em Cristo, amém. Habilidade e dom são dados, mas o amor tem que ser praticado. O fundamento principal, firmado na rocha, Jesus é real. Amar a Deus sobre todas as coisas. Valorizar mais as pessoas, se preocupando e se doando. Amor e zelo, sempre cuidando. Não pega nada, fazer minha parte. Cristo Jesus veio em resgate dos perdidos e sem direção. Nova descendência de Abraão, herdarão a terra prometida, tomando posse de uma nova vida. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Jamais o rico herdará o reinado. Divide com os pobres o que você tem, terá um tesouro no céu também. Um peregrino em terra estrangeira, Jesus me chamou pra sentar na mesa. O galardão e a minha coroa, servo fiel, o amor que perdoa. Erguer a mão e poder ajudar. Levantar o caído e depois abraçar. Cuidar dos órfãos e dos oprimidos. Minha missão é levar até Cristo. Se dar é menor do que receber. O amor verdadeiro transforma você. Menos desigualdade, mais amor, carinho, afeto pelo próximo. Erguer a mão e poder ajudar. Levantar o caído e depois abraçar. Cuidar dos órfãos e dos oprimidos. Minha missão é levar até Cristo. Se dar é menor do que receber. O amor verdadeiro transforma você. Menos desigualdade, mais amor, carinho, afeto pelo próximo. O amor que cobre um montão de pecado. Jesus é o Cristo ressuscitado. O amor, o mundo levou, o pecado morreu por nós, derrotou o diabo. Sangue derramado, foi inocente pelo amor de muita gente. O amor lança fora todo medo. Jesus é o Cristo verdadeiro. A diferença é você quem faz. Siga Jesus e receba a paz. Dê o seu melhor a cada dia. Entregue a Deus a sua vida. Tome a forma de um servo correto. Imite a Cristo ressurreto. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Dê a Deus o que é por direito. O seu coração, a sua vida, consagre a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. A ti eu entrego todo o meu louvor. De coração rendo graças a ti. Em tua presença me diminuir. Facilidade em poder amar. Somente a ti quero me entregar. Menos de nós, mas o Senhor. Respeito o amor com o próximo. Exortação e corretivo. Deus disciplina quem tem como filho. Mente aberta, crer e aceitar. Conheça a verdade, libertará de toda opressão e de toda amargura. Jesus, o amor, remédio que te cura. Erguer a mão e poder ajudar. Levantar o caído e depois abraçar. Cuidar dos órfãos e dos oprimidos. Minha missão é levar até Cristo. Se dar é menor do que receber. O amor verdadeiro transforma você. Menos desigualdade, mais amor, carinho, afeto pelo próximo. Erguer a mão e poder ajudar. Levantar o caído e depois abraçar. Cuidar dos órfãos e dos oprimidos. Minha missão é levar até Cristo. Se dar é menor do que receber. O amor verdadeiro transforma você. Menos desigualdade, mais amor, carinho, afeto pelo próximo. Erguer a mão e poder ajudar. Levantar o caído e depois abraçar. Cuidar dos órfãos e dos oprimidos. Minha missão é levar até Cristo. Se dar é melhor do que receber. O amor verdadeiro transforma você. Menos desigualdade, mais amor, carinho, afeto pelo próximo.